Daniel Freitas. Olá, bem-vindos ao Planeta Rock. Está no ar mais uma emissão, como acontece semanalmente nesta estação e neste mesmo horário, com clássicos de galáxias distantes. Começamos com os Simple Minds, Don't You Forget About Me. Mais à frente vamos ter a presença de Belinda Carlisle. Para já, seguimos em frente com os Talking Heads. Give up. Linda Carlyle, Heaven is a Place on Earth, na órbita do Planeta Rock, e temos muito mais para ouvir ao longo desta hora, não saiam daí. Planeta Rock. Rock dos anos 80, voz dos Blondie, Deborah Harry, I Want That Man. Saudades do verão, há por aí? Pois, bem parecia. Então bora lá matar saudades do verão que já lá vai, agora está por aí o inverno, enfim. É mesmo assim, não é? Para já, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, depois os Stranglers. Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself. by Miguel Freitas. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. They do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always. There's always the sun. Dust roads, my baby left me, heck, ain't that a shame? She

dos maiores clássicos de sempre de Robert Palmer, a par de Bad Case of Loving You, este Addicted to Love, esta semana na órbita do Planeta Rock para o New Year's Day, dia de ano novo. Já não falta assim muito, isto passa num instantinho. A verdade é que os U2, antes do final do ano, ainda estão na estrada, desta vez na Austrália, com a digressão dos 360 graus. Vamos recordá-los aqui com New Year's Day, precisamente agora. companhia, os Police na órbita do Planeta Rock esta semana com Estamos no Facebook, se por acaso ainda não são fãs do programa no Facebook, então procurem por Planeta Rock by Miguel Freitas. Continuamos a crescer cada vez mais. Vamos a isso então. Estamos também a contar convosco e com o vosso feedback através do e-mail planetarock@live.com.pt. Simples, anotaram? planetarock@live.com.pt. Este é o endereço de e-mail para o contacto direto com a produção do programa. Já a seguir, a última parte da emissão de hoje. Planeta Rock. assim que se chama All Together Now, The Farm, praticamente no final de mais uma emissão. O Planeta Rock volta à órbita desta estação na próxima semana, neste mesmo horário. Já sabem, estamos no Facebook, Planeta Rock by Miguel Freitas. Procurem e façam like à página oficial do programa. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Thank you. Planeta Rock. By Miguel Freitas.